sucesso em Tecno Melody. Marlon Branco. Panca, panca, panca, pancadão é o campeão. Panca, panca, panca, pancadão é o campeão. Vai no passinho. Vai no passinho. Vai no passinho na dancinha do passinho. Vai no passinho na dancinha do passinho. JC vai arrebentar na onda do passinho. Todo mundo vai dançar. Todo mundo vai dançar. É a nova sensação que chegou para ficar. Vai no passinho na dancinha do passinho. Vai no passinho na dancinha do passinho. Tu vai pro Jota, vai pro Jota. Eu vou fazer o passinho. Tu vai pro Jota, vai pro Jota. Eu vou fazer o passinho. DJ Alex e o Júnior Mix. Dali JC, o campeão. Faz, faz, faz, faz o passinho. Faz. Faz o passinho, faz. Faz, faz, faz, faz o passinho. Faz, faz, faz, faz, faz o passinho. O maior sucesso em Tecno Melody. Marlon Branco e Isabelle C. David Sampler. Panca, panca, panca, pancadão é o campeão. Panca, panca, panca, pancadão é o campeão. Vai no passinho, vai no passinho, vai no passinho na dancinha do passinho, vai no passinho na dancinha do passinho. JC vai arrebentar na onda do passinho, todo mundo vai dançar. Na onda do passinho todo mundo vai dançar. É a nova sensação que chegou para ficar. Vai no passinho na dancinha do passinho. Vai no passinho na dancinha do passinho. Tu vai pro Jota, vai pro Jota. Eu vou fazer o passinho. Tu vai pro Jota, vai pro Jota. Eu vou fazer o passinho. DJ Alex e o Júnior Mix. Dali JC, o campeão. Faz, faz, faz, faz o passinho. Faz, faz, faz, faz o passinho. Faz, faz, faz, faz o passinho. Passinho, passinho, passinho, passinho.